Boa tarde. Vocês, neste momento e após os resultados, pelo menos de chegada de correspondência vossa no passatempo de teste, confessamo-lo com os Iron Maiden, praticamente se pode dizer parabéns e boa tarde aos fiéis do Hard Rock Heavy Metal. Aqui está a vossa emissão, conduzida ao nosso modo, claro. Diamond Head, dois temas para a abertura, um dos grandes álbuns deste ano do HRHM, Canterbury. As you are. Oh, Lance Chamas, RFM Mosteiro do Comercial, 18, 19 aos sábados. Com estes sons entramos já no número 2 da dedicatória dupla feita sábado passado e neste também aos Blue Oyster Cult e nos nossos mini-programas dentro deste lança-chamas, não só para ligeiras elucidações e transmissão de informações, mas sobretudo para recuperar sons às vezes esquecidos do grande manancial do hard rock e do heavy metal. Falamos dos Blue Oyster Cult. Tínhamos deixado no sábado passado as observações relativas já ao álbum Spatters de 77 e a mais um ao vivo simples dessa vez em 78, Some Enchanted Evening. Em 1979, numa atuação de desanuviamento, os Blue Oyster Cult publicavam este álbum de que ouviram o título genérico, ou o título tema melhor, Mirrors. Álbum chamado por alguns dos mais velhos seguidores do cult como o álbum Traição. Pessoas que os próprios cult, entretanto, apesar de reconhecerem que o álbum resultava no seu geral fraco, se sentiam pouco orgulhosos do que se pode ter chamado criticamente um genial golpe estratégico. O cult abandonava uma velha escola hard e criava para seu próprio poiso, porque isso tornava necessário uma nova linguagem de que, entretanto, se declarava o primeiro autor. Era o novo hard, musicalmente ambicioso, polido e melódico, a fazer ponte para uma obra-prima que em 80 teria o genérico de Cultosaurus Erectus. Keeps calling me its master, but I feel like its slave, hauling me faster and faster to an early, early grave. It howls like hell. I'm told it's my duty to fight against the law. That wizardry is my trade, and I was born to wait to door. I just wanna be a lover, not a red-eyed screaming ghoul. I wish it picked another to be its killing tool. Black. time, and I'm the cosmic champion, and I hold a mystic sign, and the whole world's dying, and the bird is mine, and the black soul keeps on killing till the end of time. Skull 80, culto Sauros Eretos. Os cult músicos, já senhores do novo método, permitiam-se devolver, em contexto diferente, a mordacidade e o humor dos anos anteriores. O tempo, entretanto, chamava-se do metal pesado. 81 era o ano de Fire of Unknown Origin, uma resposta de estrondo às dúvidas que poderiam ter sido levantadas quanto à continuidade em termos do anterior culto Sauros Eretos. Fire of Unknown Origin era a resposta altiva, mesmo provocante, para quem pensar em cansaço da parte dos constituintes dos Blue Oyster Cult. Compensadora também a resposta, naturalmente, para os que lembravam as propostas e promessas do grande culto de quase 10 anos antes. Um disco máximo mesmo do rock moderno. Em termos de andamento discográfico e arrumação também pela nossa parte, seguia-se um outro ao vivo, duplo novamente, tal como On Your Feet and On Your Knees, ou On Your Knees, queríamos dizer, este de genérico Extraterrestrial Live. Surge em 1982, com todos os elementos do grupo mostrando uma vontade e alegria inesperados em velhos temas, como Cities on Flame, que vocês tiveram a ocasião de ouvir na edição anterior do Lança Chamas, o mesmo Hot Rails to Hell, e uma rendição, por exemplo, histórica como esta de Veteran of Psychic Wars. Oh, please don't let these shakes go on. de 10 anos, os Blue Oyster Cult lidaram com o jogo de vida ou morte, deixando leituras em aberto, não para quem quis, mas só para quem pôde. Lança chamas Blue Oyster Cult, final do segundo número dedicado à grande banda norte-americana do mais novo e fresco hard rock heavy metal que sempre existiu, à parte o Zeppelin. Sábados do Lança-Chamas foi uma dedicatória aos Blue Oyster Cult, anteriormente os Purple, em grupo e nas suas várias projeções a solo. Daqui a pouco irão saber já quem será o próximo tópico do mini-programa deste Lança-Chamas, a de heavy metal em variado. Um tema fundamental, como alguns dos mais puristas terão reconhecido até agora, porque com Don't Fear the Reaper termina o bloco Cult, falhou nesta parte sonora da nossa mini repescagem. Fica, entretanto, para uma das passagens de variedades do nosso programa, e é evidente que todos sabem tratar-se de Godzilla. Lança-chamas 1819. O paraíso do Zad Rock, Heavy Metal Fans. Esperemos que nem todos Zad Bangers. A lembrar, entretanto, a criação em Lisboa, e não estamos a publicitar a criação deste fan club de modo exclusivo. Todos os outros que surgirem e que desejem alguma exposição poderão contactar connosco. De qualquer modo, em Lisboa e na zona do Chile, formou-se o Purgatório do Heavy Metal na calçada Poço dos Mouros, 19 Reis do São Esquerdo, 1100 Lisboa. Às vezes estas coisas têm de ser centralizadas no mínimo, pelo que foi a primeira mensagem do Lança-Chamas em relação a um esforço conjunto. Quatro fãs do Hard Rock Heavy Metal, Paulo Gonçalves, António, Jorge Ferreira e Gustavo Jorge, por enquanto, estão sediados onde indicamos e com o telefone 843069 para possibilitar um primeiro centro de troca de impressões e contacto entre amantes do Hard Rock Heavy Metal no nosso país. Estamos apenas a servir de ponte, como já lembramos anteriormente, e tensionamos, cada vez que for possível, proporcionar algumas ofertas ao Purgatório do Heavy Metal para, por sua vez, eles conseguirem de lá expedir ofertas para os seus primeiros contactos. Não esquecer, e isto é importante, que além do contacto direto e por telefone, o contacto por correspondência via correios deverá sempre incluir ou um postal pronto para resposta, selado devidamente, ou os selos para uma carta-resposta. Iron Maiden. A solução e os premiados apenas 5. Poderíamos nomear 100 se tivéssemos 100 cópias do Peace of Mind, ou mais mesmo. É, entretanto, a abertura de notícias em relação a esta primeira operação teste junto ao seu auditório do Lança-Chamas. Completamente positiva, excedente mesmo. Martin Birch, com alcunhas pelo meio, que já são várias ao longo da sua enorme carreira, foi o produtor de Peace of Mind dos Iron Maiden. A outra grande banda a que queríamos que vocês se referissem era naturalmente o Deep Purple. De qualquer modo, houve alguns de vocês que tiveram ainda o cuidado extremo de indicar uma série de outras que estiveram sob as ordens, e é o termo de Birch, na produção Rainbow, Michael Schenker Group, Black Sabbath, para indicar apenas alguns. O número de respostas certas foi de tal modo grande que tivemos de recorrer à numeração para, em relação à chegada das vossas respostas, e naturalmente desta vez o critério adotado foi o da primeira chegada. Premiados, portanto, aqui vão os 5 nomes a seguir. Álbuns dos Iron Maiden, Peace of Mind, com um póster dentro também em oferta. João Carlos R. Lourenço, do Seixal. Paulo Alexandre Faria da Silva, Vila Franca de Xira. Manuel Pedrosa Saraiva, de Montreal. António Luís Freire Gomes dos Santos, de Moscavide. E Alexandre Jorge de Carvalho Queluz. Muito rapidamente repetimos os 5 premiados, porque só tínhamos 5 álbuns mesmo com 5 posters dentro para vos oferecer. Pena, para a próxima tentaremos outra jogada. Foram João Carlos Lourenço, do Seixal, Paulo Alexandre Faria da Silva, de Vila Franca de Xira, Manuel Pedrosa Saraiva, de Montreal, António Luís Freire Gomes dos Santos, de Moscavide, e Alexandre Jorge de Carvalho, de Queluz. Todos estes ouvintes irão receber os seus prémios via correio, a fim de evitarmos confusões, ou aumento de confusões, em relação a outras emissões onde tomamos parte e que vão enchendo as relações públicas da Comercial de prémios para serem levantados pessoalmente. Ok? Lança-chamas na Forja, entretanto, depois desta excelente experiência dos Iron Maiden, que nos ajudou, francamente, a conhecer-vos mais um pouco. Na Forja, dizíamos, mais um passatempo, para breve, com um homem que, lentamente e inteligentemente, também se vai afastando dos caminhos, às vezes estreitos e limitativos, do hard rock heavy metal, mas que, entretanto, é sempre um monumento grande da maior banda-escola que sempre existiu. Quando ele divergir demais, nós abandonamo-lo, e entretanto o caso em Principle of Moments não é o suficiente para o abandonarmos por enquanto, mesmo no lança-chamas. Vai haver, portanto, ou vão haver álbuns do Robot Plant, o último de Plant a solo, para oferecer aos ouvintes do lança-chamas em breve. Pergunta na próxima semana, e mais uma vez, como sucedeu com os Maiden, um intervalo de 2 semanas para as soluções e também para a recepção dos vossos trabalhos, ou melhor, respostas. Alguns irão ficar muito surpreendidos quando souberem que... Aliás, não é quando souberem, mas quando ouvirem o conteúdo da emissão que vamos dedicar em mini-programa dentro do lança-chamas às primeiras gravações de um grupo excelente que nos visitou 2 vezes para encher por completo as satisfações ou as aspirações maiores de um headbanger, os UFO. Pelo menos lembramos-nos de 2 grandes concertos em Lisboa, no Pavilhão de Alvalade. São os primeiros tempos dos UFO, com e sem comando de Phil Mogg. É o próximo lança-chamas. Não perca. É quente. Próximo especial do Lança-Chamas, UFO, os álbuns do início, os 6 primeiros mais exatamente. mesmo tipo de raiz que irão encontrar mais tarde no célebre guitar man Rory Gallagher, uma forte raiz emanando da velha e grande escola dos blues. Tudo isso para trás e os Trust, por enquanto. É a ponta final do lança-chamas L'Elite. Sans gants, excepté.